Alô, moçada! Galera do bem, vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar. Tá bom demais esse trem. Alô, moçada! Galera do bem, vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar. Tá bom demais esse trem. Aqui ninguém é melhor que ninguém, bom também. Aqui ninguém é mais que ninguém, bom também. Hoje é só alegria dentro do meu coração. Dei um chute na saudade, disse adeus pra solidão. Com muito amor e carinho, vamos cantar pra vocês. De novo nesta cidade, cheio de felicidade. Olha nós aqui outra vez. Aqui ninguém é melhor que ninguém, bom também. Aqui ninguém é mais que ninguém, bom também. Aqui ninguém é melhor que ninguém, bom também. Aqui ninguém é mais que ninguém, bom também. Vamos cantar, vamos agitar. Tá bom demais esse trem. Alô, moçada! Galera do bem, vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar. Tá bom demais esse trem. Aqui ninguém é melhor que ninguém, bom também. Aqui ninguém é mais que ninguém, bom também. Hoje é só alegria dentro do meu coração. Na saudade, disse adeus pra solidão. Cheio de felicidade, vamos cantar pra vocês. Com muito amor e paixão, e Jesus no coração. A tristeza que não tem vez. Aqui ninguém é melhor que ninguém, bom também. Aqui ninguém é mais que ninguém, bom também. Aqui ninguém é melhor que ninguém, bom também. Aqui ninguém é mais que ninguém, bom também. Alô, moçada! Vamos cantar, vamos agitar. Tá bom demais esse trem. Alô, moçada! Alô, galera do bem. Vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar. Tá bom demais esse trem.